Quattro quando o grado di un becca tutto o sono quasi tutto però a vanno bene ma non picca ispirare il tuo buche e vedo Pasquale e poi da passa è che spra se prepara para embarcar, a viagem é louca, pode se preparar. O som é chapado e as batidas pesadas, a rima enlouquecida, som de nossas quebradas. Interior paulista, de mano skatista, muita ideias pra trocar, preste atenção em nossas rimas. Revolução é o apetite dos quatro manos, novo milênio chegou. Daqui pra frente vamos. Skate no pé, as rimas na mente vocês podem crer. Mas eu chegando pra somar, colando no proceder. Pra informar a banca, e pra varar a rampa. Roda rolamentos, truques ajustados. Um shape e uma lixo, seu skate tá montado. É só fazer o rolê, você pode crer. É só fazer o rolê. Pode crer porque roda rolamentos, truques ajustados. X4 colando na banca. E o Beck tá bolado. O Beck tá bolado, preparado pra ser sentido. Vinils estão nas pras, coxas e agudos em cima dos discos. Nos discos, sete pinos, parando no compasso. Spam transforma em back to back, direto do barraco. Fez vocal, reformar, para mandar a rima interior. Engatilhado, microfone, cê liga. Som pra rachar coco. Rappers reais, aqui existe sim. Pra quem desacredita dos manos, sai. Os malucos, curtir. Os manos, entender. Fazendo respeito, prevalecer. Na banca de ladrão, na banca dos irmãos. Qualquer quebrada que fala, ser considerado estou. Rappers reais, aqui existe sim. Pra quem desacredita dos manos, sai. Sangue bom, chega aí! Aqui não, dismo nem balô. Aqui não, a nenhum vacilão. Aqui não, alô, dismo nem balô. Aqui não, a nenhum vacilão. X4